8, uma tenda 390, chame centro Recife, frequência 1-2000, direção 8-5, Ferdinando, 2545, no 3-48, boa noite. Voo 805, ponte espera 28 pronto. Boa noite, 05, autorizado ali ainda, colapso 28, 200 graus, 109. Autorizado ali ainda, decolada 28, boa noite, 05. Boa noite, voo 896. 05, decolando aos 33, chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 0935, uma boa noite. Boa noite, senhor. Voo 896, prossiga, senhor. Entra na informação Bravo, solicito 390 para João Pessoa. 39 será coordenado, senhor. Informação Bravo correta, provável Aron, transição Melim. Aguarde coordenação, voo 896. Primeiro Narão, 805. Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 390, aprovado para o Whisky 58, até Recife, após direto João Pessoa. Decola da pista 28, mantém pro até 3.000 pés após curva à direita, saída Aron, transição Mirim, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5532 com 1896. Autorizado para Sierra Bravo Papá. Sierra Bravo Juliette Papá, nível 390, João Pessoa. É pelo 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola 28, mantém a proa até 3.000, após direita, saída Aron Mirim. 1935 controle, 5532 transponder, voo 1896. 5532, protegimento correto, voo 1896. No portão 07, assume quanto para o custo de estacionamento, senhor. Certo. Função 8 aprovado, senhor. Puxa o estacionamento no 606, chame táxi. Clara táxi, agora 606. Chame Recife, 12685, TRN 12545. 12685, 12545, boa noite. Voo no 7405 para o puxo de acionamento. Aprovado no 5, senhor. Chame táxi no 7. para o ataque do Gol 906 com 119 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Gol 906, irá iniciar o táxi até através de 8612, observará a aeronave da companhia efetuando o push, portão 05. Após a mesma efetuar seu push, tem livre táxi até o ponto de espera da pista 28 via Juliette e Alfa. Legal no 016, agora. Ponto de espera da cabeceira 28, chame quando pronto para a decolagem, Gol 906. Quem vai aguardar a nave que está efetuando o pushback no através no 05, depois prossegue para 28 via Juliette e Alfa. Quando lá, torre a frequência para o 606. No 7 no 4, autorizado até o ponto de espera pista 28 via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 6. Chamei pronto por decolagem, ponto de espera 28, vou no 7 no 4. Via Juliette Alfa, quando for de espera, passaremos. Vou no 7 no 4, agora no 0 no 6. Salvador, São Gemado 35, onde eu tenho 746, pode ir agora. Boa noite, agora em definitivo, web 6746. Está cruzando 200 para 150. Boa, 6746, identifique, desça para 2000 na proa de cara e o ajuste no 06. Para 2000 na proa de cara e com 1016, 6796. Autorizado, final ILS Zulu, informe estabilizado. Gente, informe estabilizado. Poderia levar o Zan já? 685, alternando 12545, a curvar à direita na saída Arum Transição Melim, autorizando alinhar e decolar pista 28. Vento agora de 220 graus, ano 09, ano 0 no meio, QNH. Bem, seria autorizado alinhar e decolar pista 28, mantenha a proa até 3000, pós decolagem, curvando direito pós para 606. Salvador, boa noite, Guarani 06. 06, suba, altura 50, Narão, vigilância. Ok, subindo para 350, tá mantendo a prova de colagem até 3000, eu passo curva direita no PC da Arão. Tá, pro Andarão na presente, vou na 606. Sim. Autorizado a decolar pista 28, ventos de 2, 10 graus, 09, 10 no meio, aqui, negar. Autorizado a decolar, voo 3522. 1606, chame Recife, 12685, TN 12545. 1605-2545, bora 606. Aeroporto. 6746 estabilizou? Ah, afirmativo, né, LS, 6746. Torre agora, 186, bom pouso. 186, grato, boa noite. Golo 714, chame em Recife, 12685, alterne 12545. Rodeio 685, 12545, chamada Recife, Golo 714. Objeto 6746, tráfego ainda 9, estado no 09.